Música da Evinha Novaes e Marília Mendonça, sucesso. Logo eu que tenho um coração blindado, blindado. De repente tudo vai de água abaixo, de água abaixo. Olha eu sofrendo por um outro alguém que não me dá valor, que não quer me amar, que judia de mim, que só sabe me pisar. Mas tudo isso é bom pra saber que eu não deveria confiar em você. Olha como eu tô agora, só um pó da raviola e só vou parar. Eu que não bebi agora, bebi agora. Eu que não sofri agora, sofri agora. Ligando pra ela e ela não tá me atendendo, querendo voltar e ela não tá me querendo. Eu que não bebi agora. Um abraço, bloco da gaiola, tamo junto. É nóis. Só sabe me pisar. Mas se você é bom pra saber que eu não deveria confiar em você. Eu tô agora só o pó da raviola e só vou parar. Se o dono do começo sabe, eu que não bebi agora tô bebendo. Eu que não sofri agora tô sofrendo. Ligando pra bebi, agora tô bebendo. Eu que não sofri, agora tô sofrendo. Ligando pra ela, querendo voltar e ela não tá me querendo. Tá me querendo. Tá me querendo.